começo do fim. Maloqueiros com hábitos perigosos. Moleque punha doidão vivendo na realidade cruel, praticando arte final. Goiânia, nessa cidade, também vivo nessa realidade. No gueto escuro eu sou o quê? A emergem das sombras de sobretudo. Cigarro na boca, muita arrogância, pronto para desafiar a loucura. Eu trilho meu caminho, sozinho é desse jeito maluco. Alguns maloqueiros passaram dos limites. Queria ser esperto demais, só que as mandíbulas do inferno fecharam para eles, ficaram sem ação pra alguns vagabundos e vagabundas. Que tal a minha morte? Seria especial, mas o meu caminho eu sigo em frente, não termina aqui. A noite passada não dormi nada bem, pensando nos meus amigos que foram assassinados. Mano, Betão, Cleitão, Nenezinho, Pim, Inglesinho, Neto, PC, meu tio Zias, Negro Boy. Que Deus abençoe vocês, um dia nos encontraremos. Fico no meu canto, sozinho, repentindo o silêncio. Vários chegados, morrendo antes do tempo. É cabuloso, o que tu queres? Já é o fim dos tempos. Alguns moleques sempre teve um lado canalha. Não é, bem típico de um moleque pervertido que matou os próprios pais, mas uma família vítima do álcool e das drogas. Fica atento, ou o demônio te pede. Ah, fica frio, seja útil. Abra aquela garrafa, pegue seu cachimbo de crack e acenda. Aí, moleque canalha, você não sabe beber e nem usar a porra dessas drogas. O vício, o desespero hoje te domina. Depois da sua morte, um drink com um demônio é justamente o que merece. Por algum instante me senti distante de toda realidade, me infiltrando nos sonhos de crimes, caindo nos fios como os da teia da morte. Muitos vão se fichando nas bordas dos meus sonhos. Homens morrendo com fogo no peito e na nuca, me olho se espalhando no vento. Mas graças a Deus, como sempre, eu desperto. O começo do fim. Maloqueiros com hábitos perigosos, moleque punha doidão. O começo do fim. Maloqueiros com hábitos perigosos, moleque punha doidão. Aí, meu camarada, isso é o que acontece no nosso cotidiano. Não se pode fugir dos pesadelos. É se passar um pouco mais de 3 anos que vocês se encontram aí dentro no pavilhão do Cepaico. Verão, fé bem, luz, frágil, rock, realidade carcerária. Meu mano Badá, Buiu, Mu e os demais irmãos são maloqueiros de rocha. Tenha fé aí, véi. Tô em Brasília, cidade linda, capital do Brasil, aonde se encontra os palácios central. É véi, uma fachada de corrupção. Veja só, elegantes financiadores de campanha se proliferam. De outro lado, a pobreza persiste e ameaça paria estagnada no ar. Eu tenho uma visão impersensível de um mundo cheio de ódio, brutalidade e ira para os malucos com hábitos de morte, de morte, de morte, de morte, de morte. O começo do fim. Maloqueiros com hábitos perigosos, moleque punha doidão. O começo do fim. Maloqueiros com hábitos perigosos, moleque punha doidão. O começo do fim. Maloqueiros com hábitos perigosos, moleque punha doidão. O começo do fim. Maloqueiros com hábitos perigosos, moleque punha doidão.